Oh, então adore a Ele, porque os olhos do Senhor estão aqui nesse lugar, eu sei, Senhor. Oh, aleluia. Se você crê, então diga para Ele, meu amado. Sei que os teus olhos sempre atentos permanecem. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. Eles estão perto, creia. És Deus de perto e não. Deles estão sensíveis à tua voz, então declare. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. Deus de perto e não de longe. teus olhos, erga as tuas mãos, porque Ele vai cumprir na tua vida, meu amado. Oh, tudo aquilo que Ele declarou, Ele vai cumprir na tua vida, querido. Talvez você não esteja vendo com os teus olhos, mas ainda que você não esteja vendo, querido, ainda que você não esteja ouvindo Deus falar com você, mas por certo Ele está trabalhando em teu favor, meu querido. Isaías 64 diz que desde a antiguidade não se viu um Deus como o nosso Deus, que trabalha em favor daqueles que nele esperam. Você está esperando no Senhor? Então erga as tuas mãos, querido. Eu tenho uma boa notícia para você: Ele está trabalhando em teu favor. Erga as tuas mãos. Oh, começa a dizer para Ele: Senhor, eu creio. Eu creio que vai se cumprir. Eu creio na tua palavra, Senhor. Isso, meu amado. Comece a ver. Comece a ver. Oh, porque Ele vai cumprir. Oh, Ele vai cumprir. Declare. Oh, Deus de aliança, Deus de promessa. Mãos e comece a agradecer ao Senhor, meu querido. Oh, erga a tua voz e comece a agradecer, porque por certo Ele fará na tua vida. Vai se cumprir, meu amado. Queira o diabo ou não, queira as circunstâncias ao teu redor ou não, vai se cumprir. Vai se cumprir. Abre a tua boca e diga: vai se cumprir na minha vida. Diga: vai se cumprir. Oh, vai se cumprir. Vai se cumprir. Vai se cumprir, eu sei que vai. Oh, declare, vai. Vai se cumprir. Vai se cumprir. Vai se cumprir. Se você crer, pega a tua voz, diga. Eu sei. Vai se cumprir. Vai se está lutando por você. É o teu Deus, é o Senhor dos senhores. Então fica tranquilo, querido. Fica tranquilo. Se está nas mãos dele, ah, então deixa, meu amado, porque ele sabe a hora certa. Oh, então levante as suas mãos. Será que você poderia mais uma vez erguer as suas mãos e declarar isso? Eu posso enfrentar o que for, porque tudo depende nas mãos de quem está. Se estiver nas tuas mãos, pode ser que nunca aconteça. Mas se você transferir para as mãos de Deus, eu tenho certeza que vai se cumprir na tua vida. Você crê? Então erga as tuas mãos e declare: posso enfrentar o que for. Posso enfrentar o que for. Eu sei quem lutará por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Posso enfrentar o que eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Cumprir na tua vida. Aleluia, aplauda Ele. Aleluia, aplauda Ele. Oh, Ele vai cumprir na tua vida. Oh, aleluia. Aleluia. Aleluia. Aleluia.